13 de abril, 1990. Nasceu na Santa Sexta-feira o Wellington Santos Correia. Eis aqui sobrevivente, desacreditado, mano. Sem base pra firmar, um pai até os 5 anos. Hoje uma saudade de firmar uma família. Se eu não fosse tão cabeça dura, menos sofreria. O tempo nos ensina o certo e o errado. E eu senti na pele cada escolha equivocada. Eu me pergunto onde me apego pra seguir na luta. E me pergunto de motivo pra tá na disputa. Talvez meu sonho de criança não passaram de ilusão. Quando a ação do coração vale mais que a razão. Sofri demais, não quis escutar ninguém. Chorei demais, sem ninguém me perguntar o que cê tem. Sem afeto da família, reunião no fim do ano. Um abraçar que eu não convivo, sem sentido muito estranho. 18 de março eu fui mais um fracasso. Perdi tudo que eu tinha, meu castelo em pedaços. A vida é muito curta pra guardar angústia. Ameniza, mas não cura, eu vim pedir desculpa. Também já fui criança e planejava investimento. Só busquei o material, esqueci dos sentimentos. Demorou pra ter uma festa de aniversário. Eu nunca fui acostumado em ganhar abraço. Só agressão, sangue, fome, sofrimento. Nunca esconde o céu do tempo. Me coloque num futuro distante. Quantos olhares como o meu encontrei nesse mundão. Quantas pessoas que sofriam procurando solução. É só a vida mostrando como é vivida. Quero eternizar a data, sei que esse é meu dia. É só a vida mostrando como é vivida. A caminhada é sofrida, mas tem um dia de alegria. Em 13 de abril eu quero comemorar. Você não me viu o que eu tive que passar, mas você me ouviu. Tudo que o rap pode citar, quarto álbum gravado, subindo no palco, enfim realizado, comemorando a vida, comemorando a vida, vida. Em 13 de abril, em 13 de abril, eu quero comemorar. Você não me viu, talvez você. O que eu tive que passar, mas você me ouviu. Ouviu, ouviu cantar. Tudo que o rap pode citar. Quarto álbum gravado, subindo no palco, enfim realizado. Comemorando a vida, comemorando a vida, vida. Em 13 de abril, em 13 de abril, eu quero comemorar. Você não me viu, talvez você nunca viu. O que eu tive que passar, mas você me ouviu. Ouviu, ouviu cantar. Tudo que o rap pode citar. Quarto álbum gravado, subindo no palco, enfim realizado. Comemorando a vida, comemorando a vida, vida.